Oi. Olá! Ok, tá deixando o podcast padrão? É. Vai lá, está começando mais um J-Cast, o seu recanto de cultura japonesa. Recanto, que bruxou completamente com recanto. Recanto não é uma das palavras mais animadas que eu conheço. Se o Luan falasse recanto, eu não importaria, né? Mas na sua boca não sei. Eu não sou uma pessoa muito animada. Quer dizer, não normalmente, não de uma forma normal. Na verdade, você é, sim. Depende da coisa. Nós vamos começar com um review revolucionário. Um review de bala japonesa. Gostaríamos de agradecer. Elas estão estragadas? Então, gostaríamos. A gente não sabe, porque a gente não sabe quando elas foram compradas direito. Gostaríamos de agradecer ao Johan Ateu, que mais uma vez nos mandou um carregamento. Esse é o sobrenome dele ou é um, sei lá... Ah, cara, ele se orgulha tanto um que a gente tem que divulgar. A gente tem que divulgar, né? Ele se orgulha desse detalhe. E a gente tá batalhando pra que os ateus sejam aceitos na sociedade, não é? Ninguém gosta de ateu, né? É. Então a gente tem uma campanha. É, adote um ateu. Pega um ateu pra ser seu amiguinho, porque eles precisam de amigos. Cara... E daí o Johan nos mandou muitas coisas, animes e coisas assim, e mandou... Um gachapão lindo da Matsumoto que ficou pra mim, porque os melhores presentes ficam todos pra mim no live. Johan é aquele que falou um monte de coisa whatever de Lost? É o que deu opiniões muito boas e contrabalanceou muito bem o nosso ponto de vista sobre Lost. Muito obrigado. Não, o Johan ele tem dois títulos, ele é Johan o Ateu ou Johan o cara que odeia Lost. Ele não odeia Lost, ele só discorda do caminho. Só eu que vou defender ele aqui? Porra. Tadinho do Johan. Isso não é minha função. Não, ele tem um ponto positivo, ele gosta da chinarina. Ah, eu tinha comentado aqui, nesse mesmo Goes Off de Lost, vocês lembram que eu comentei, randomicamente, sobre as balas da Otsu, as balas estragadas, e chocolate estragado japonês que ela me dava. E aí, ele falou, ele tinha avisado que no próximo carregamento de presentinho ia chegar a bala estragada pra mim. Se a bala tá estragada ou não, eu não sei. No próximo carregamento de presentinho, como é que é? Que história é essa? Rola os packages. Todo mês ele despacha um package pra gente. E pra mim não tem nada, não? Não, é só anime, cara. Você quer alguns, eu passo pra você. Mas peraí, teve bala, então arrumou, sei lá. Ele arrumou Monster Samurai Champloo exclusivamente pra mim. Pra mim ele arrumou Hanamaru Kinder Garden. Então me empreste o Samurai Champloo que eu vou querer ver. Vou querer. Sim, com certeza. Ele mandou tudo em DVDzinho, com menu, com essas coisas. Bizarro, né? Ah, é? Monster também, vou poder ver na televisão. Yeah. E aí ele mandou bala. E eu não sei se tá estragada, porque elas não vieram nas caixas. Então a gente não tem acesso à validade dela. Mesmo se viesse na caixa, ia ser meio bizarro a gente verificar a validade, né? Não, eu conseguiria. Alguém trouxe uma câmera, não, né? Tem câmera no celular aí que deve passar depois? O quê? Você quer tirar foto das balas? Ah, não, então deixa. Então a gente tem aqui uma bala com embalagem azul. Comida com embalagem azul não é bom, porque azul não é uma cor muito comestível. Eu comi uma delas. Essa sim era melancia, né? Eu lembro daquele sorvete, o mais escroto industrializado possível. Sorvete azul do céu. Ui, que horrível. Ou então creme do céu, sei lá. Esse azul ele existe até hoje. Inclusive o sabor dele é azul. O sabor dele é azul. É azul. Você lambe o sorvete e sente gosto do Dr. Manhattan. Sei lá. Por aí. Na verdade, é tipo um tutti-frutti com uma tinta azul, entendeu? Bizarro. Não tem muito... E geralmente tem gosto de tinta azul. Sério, não tem gosto de nada saudável. Mas se pintar ele de verde em vez de azul, ele vai ter gosto de tinta verde. Não, vai ter gosto de tinta azul pintada de verde. Tem esse da melancia? O Johan recomendou especialmente a amarelinha, escrita Super Lemon. E eu tô com um pouco de medo por dois motivos. Um, porque chama Super Lemon. E dois, porque o Johan falou especificamente pra gente comer ela. A probabilidade de ter veneno nela é um pouco maior. Aí tinha... Então espera, Luan, não abre a Super Lemon agora. A gente vai comer ao mesmo tempo, cada um vai comer uma. Aí o que que acontece? Tinha uma suica, tinha Super Suica. E agora eu tô vendo aqui que tem uma que é a Chu, não sei o que é esse canal, Chu, não sei o que é esse canal de novo, Suica, que eu vou apelidar de Chupa Chupa Suica. Por que se você não sabe o japonês, cara, você raciocina. Você raciocina, contextualiza e adapta. É o que o Darko tá fazendo. A Super Suica, eu já chupei. Ela era super amarga. Azeda. Eu sempre confundo amarga com azeda. Ela era super azeda. Então eu imagino que Suica, além de ser a Oni de Toho, cachaceira, também é azedo. E não amargo. Tem essa aqui, que é a de morango, né? Tem, obviamente, o morango, a de abacaxi. Essa aqui é um abacaxi. É melão, né? Melão. Mas aqui, assim, ó, tá escrito meron. Aqui, é como ó, se fosse... Meron. É uma... Ah, meu Deus, que coisa. Como é que eu não li isso antes? Pariu. É... Porra. Tem um mascote. Ele tem ficado mais machinho, né? Né? Ele tá irritadíssimo hoje. Tem um bichinho que é tipo uma criatura azul com um snorkel. E ele tá embaixo d'água segurando a fruta. Que bicho é esse? Cara, parece um cachorro foca. Parece um cachorro foca. Peraí, isso existe ou vocês estão... Não, antes de qualquer coisa, parece um cachorro. Então imagina que seja um cachorro. Ele falou cachorro foca. E você falou, não, realmente é um cachorro foca. Quer dizer, esse bicho existe? Não, ah, tá. Parece um cachorro. Mas como ele é azul e tá no mar, a gente bota uma foca. De vocês dois, que você falou como se você já conhecesse. Não. Ele é um cachorro. Ele é um cachorro submarino. É um cachorro de snorkel. Isso. Que parece uma foca. E tem rabo de foca. E o outro... O que tem a ver o motivo submarino? Isso aqui não é uma fruta marinha. Deixa eu ver se eu consigo achar alguma. Fruta marinha? Me dá um exemplo de uma fruta marinha. Eu não sei, porque eu não sou um biólogo marinho. Ah, sei lá. Vai ver, ele tem mais água do que o normal. Ou seja, como toda bala japonesa... Ah, Ichigo. Ah, tá escrito aqui, ó. Ichigo. Olha. A marca é Kasugai. E eu li porque tá em Romaji. Mas Kasugai é o nome da empresa que faz. Então, a marca. Uhum. E a última variedade é a rosquinha. Tem o donut, que só sobrou uma, né? Eu chupei uma que eu suspeito que era de melão. Porque ela não diz o que ela é. Let's enjoy taste of fruits candy. I kill myself, não. Aí tinha... Não, é durinha. E é muito ruim. Essa a gente já provou. Ela tem um formato péssimo dentro da boca, sabe? Como a gente já provou as outras duas, essa é sua, Luan. Vê só. A gente não sabe o que ela é. O Luan vai começar o review. Chupa, Luan. Como é que é? Chupa, Luan. É uma bala. Você vai fazer o que com ela? Vai sair mordendo? Não pode. Cara... A dessa que eu chupei era verde. Ah, outra coisa. Os japoneses incentivam a dieta, porque as embalagens são impossíveis de abrir. Aham. Uhum. Então... Já é impossível de abrir normalmente, você ainda querendo estourar. Aí, ele estourou. Luan macho. Ele é muito homem. Estourou, né? Não sei com o quê. Com um punho, porque ele é macho. Foi com um punho? Foi com a mão? Porque pareceu ter sido com um alfinete imaginário. Você vai ver que ela me deu vontade de chupar bala soft. Você acha que era de quê? Antes de não, tudo. Não, rapidinho. Laranja. Com alguma coisa. A nossa, a minha era verde, eu ainda não sei se ela era de melão ou de limão. A do live já era vermelha. Você acha que ela era de quê? De cor vermelha, assim como tem a cor azul, que é super insosso. Eu tô botando na minha boca. Você vai ver que ela é super desconfortável de chupar, porque ela tem gomos. Achei de relevo, como se fosse um gomo de tangerina, só que duro e petrificado. Aí você não consegue virar na boca direito. Vocês acabaram de me lembrar dildos. Dildo e gomo pro Luan é a mesma coisa. Ah, é? Você fala em goma, ele não pensa na tangerina, ele pensa num dildo. Ah, não. Cada um tem o seu trauma de infância, né, cara? Sempre que o Darko fala gomos, eu penso em dildos. Por que quando eu falo gomo? Porque você sempre fala muito de dildos. Eu falo muito de dildos desde quando? É, cara, desde quando? O Darko, o que você fala com ele quando eu não tô aqui? Eu falo muito mais de tenga do que de dildo. Não achei ela tão desconfortável assim, não. É gostosa? Tem gosto de quê? A minha é de laranja. É laranja mesmo, tem certeza? Ou então é de tamarindo, que tem gosto de laranja. Ele pensou, ele ficou cheiro de limão. A baleia do Chaves. Então vamos lá, nossa vez. Vamos. Não, larga o Super Lema é a última, depois. Né? Cara, eu quero a chupa-chupa suica. Tem uma chupa-chupa suica aí também, vamos. Os dois na chupa-chupa suica? Eu não vou chupar a suica porque. Não vai na chupa-chupa? Será? Eu arrisco a suica? Por quê? Eu tô com medo dela, vai ser ruim, não? Eu imagino que a chupa-chupa suica seja menos do que a super suica. Cara, os gomos da balinha tem grip. Então Você não corre o risco que você correr nas balas soft. Peraí, não, essa aqui, não. Alguém segura aqui pra abrir uma parada. Peraí, essa aqui é chupa-chupa também? Não, vermelha? Essa é a suica, só a suica. Ô, Luan, fica com a suica, que eu fico com a chupa-chupa suica. Eu também vou na chupa-chupa, porque a super é a chupa-chupa. A chupa-chupa suica, ela é azul e a bolinha dentro é rosa. A dos três é mas, rosa, cara, eu acho. Não, vocês... ali a da vermelha é verde. Ah, é. Vocês não têm habilidade, sei lá, palativa, porque a bala é tranquilinha. Não achei problemática, não. É desconfortável, não. É desconfortável. E a minha é gostosa, inclusive laranja. A tua cavidade vocal é muito grande. Alguém segura o microfone pra poder abrir a minha? Caramba, parece um chiclete que já vem mastigado, olha. Olha, ela é toda quebradinha. Será que tá estragado ou porque já realmente o controle de qualidade provou pra ver se tava bom e saca sacou depois? Aquele chicletinho de novo que tinha, que era um ovinho. Aham, parece. Quando né? Ele vinha quebrado, vinha assim. Então o chupa-chupa-suca é basicamente um de novo quebrado. Veja a dificuldade, eu ainda não consegui abrir a minha. Eu consegui na primeira, com a mão. E o Darko tá acabando com a dentadura dele ali. Abriu, mas não quer sair. Aí. Saiu. Peraí, eu não pus na boca ainda, peraí, ó. Chupa, Darko! Isso é um chiclete, a textura é estranha. Mordi. Porra, é ruim. É um chiclete de melão. Se é de melão, por que tá uma melancia na embalagem? Tá de melancia. Mas é gostoso, não é ruim, não. Gostosinho. É. Gostaria de chupa-chupa. Chupa-chupa suica. Prova a sua suica. Engole o donut, porra. O donut é grande. É grande? A suica é pra mastigar. É uma bala que vai vir pra chupar. Ela vai precisar mastigar e comer. Porque ela é meio áspera, né? Aham, uhum, e ela... Já vem quebradiça. E ela vai desmanchando fácil na boca. É. Ela é esfarelentazinha. Ou será que é porque tá estragada? A gente não tem como saber, né? É, não sei. Eu não sei faz quanto tempo que o Johan foi no Japão. Não sei. Ó, o Luan abriu uma lesa aqui, a suica, e vai chupar a suica. Chupa, Luan, de novo. Vai esperar. A suica é vermelha, eu pensei que era fosse verde. É verde, porra? Não, é vermelha. É verde, caramba. Não, cara, essa é vermelha. Olha, ela é metade vermelha e metade verde, ó. Ah, tá. É de melancia. Eu não gosto de coisa de melancia. Ela não é azeda. É? Não. Então acho que suica não é azeda. Eu não sei porque... É amargo. Não, a super suica era azeda. É esfarelento. A super suica era azeda, então acho que super é azedo. Não, eu acho que suica deve ser tipo... Suica deve ser tipo airado. Irado? Airado. Airado? Porque ele é meio airado, ele é meio... Ela tem uns pobres. Airado? Airado é um adjetivo de viado do caralho, né? Airado. Chocolate airado, não quero falar? Tipo, nunca? Tipo soufflé. Nunca? Airado é aquele... Tipo soufflé. Eu não vou ter que explicar isso pra você, cara. É como se eu explicasse pra você o que é um carro, o que é uma roda. Como assim? Todo mundo conhece o que é arado? Sim. Uma esponja é arada. Tipo, ela tem muito ar dentro. Saquei. Você arado vem de ar? Lembra do suflé? Você já comeu suflé, caralho? Sim. Então é o suflé, porra. Agora eu sei o que é arado. Você tá muito nervoso. Ah, eu tô, cara. Burro. Eu não tô pra gente burra essa isso semana. Deve ser falta de sexo. Não é. Você não me viu ontem. Olha só! Conta pra gente, Live Angel. Por que você acha que eu cancelei o cinema quarta e quinta e perdi os filmes? Vamos pro cachorro? Vamos. Peraí, vamos fazer a divisão aqui, a partir dos bens. Tem... Eu quero vermelho. Eu não gosto nada que seja verde, tem cara. Tem duas de cachorro de melão e duas de morango. Toma de morango. Eu quero Ichigo. Você quer um morango, um cachorro de melão? Ah! Um morango de cachorro, não. Um morango de melão! Um morango de cachorro, um cachorro de melão. Você quer de morango ou de melão? Cara, eu já me deu uma de melancia, não me dá um de melão, não. Quer de morango, então eu fico com melão. Você falou chorando, cara. O trauma que eu tenho de melancia e dildo. Luan, qual é a relação entre a sua infância, uma melancia e um dildo? E gomos? Hein? Porque são seus traumas que você tá revelando nesse programa. Tem um programa muito íntimo. Ah, tô? O homem, quando ele tá comendo, em todos os sentidos, ele fica muito... Muito mais fragilizado, né? É. O cara passa dele e fica fragilizado. É. O Luan chora, não vamos ver, você a sabe, gente né? Descobriu que essa embalagem ela é feita pra macho. Porque só o Luan consegue abrir ela. Eu abri ela de primeira. Porque você está muito masculinizado nesse momento, gritando comigo. Eu sou um alérgico masculino, que nem o Justin Bieber. E essa bala tá melada. Você já viu aquele site Lesbians that looks like Justin Bieber? Cara, esse troço de melão é muito ruim. Mas muito ruim. Puta que pariu. A de melancia também não é gostosa. Que troço horrível. Pera que eu vou chupar a de morango agora. A chupa-chupa suica era gostosinha. Ah! Caralho! É gelada! Tá muito podre, cara. Ih, tem um troço branco dentro. Branco. Ai, meu diabetes. Puta que pariu. Muito doce, né? Caralho! Vou virar uma moça aqui com esse doce todo. Você chupa, aí tem negócio branco dentro. E é docinho ainda. Ele não é muito gostoso. Tá provado não, o cachorro de snorkel aqui. Toma, então finito. Não chupem cachorro de snorkel. Não chupem cachorro de snorkel. O negocinho branco de dentro lembra esses doces babalu. Peraí, caramba. Lembra esses doces brasileiros que a gente tem, que você molha o pirulito nas coisas, só que sem instalar. Pirulito. O bagulho é líquido, eu acabei de morder, eu trouxe um branco e espalhou na minha boca. Cara, o meu não espalhou não, o seu tava muito estragado. Saca aqueles pirulitinhos que você tem um saquinho, que você... Sabe o que vai ser bizarro? Molha o pirulito no negócio. É por isso? Sabe o que vai ser bizarro? Se nós três morrermos agora, ao vivo, na gravação, alguém acha, edita e lança. A gente não vai morrer ao vivo não. Porque isso não vai ao ar. Não, tipo, alguém acha, né, edita, lança, sua mãe chega aqui, lança o programa... Mas é por isso que ela é muito doce, é porque o trocinho branco é azedo. É pra fazer o contraste, tá? Quando o trocinho branco libera, ela deixa de estar tão doce, que é azedo. E isso é bom? Isso deveria acontecer? Tipo, isso é legal? É uma experiência legal, tem muito gosto na minha boca ao mesmo tempo, sabe? Em vários lugares diferentes. Sexo substitui isso, dependendo... Com certeza. Vamos no Super Lemon, que isso aqui tá ficando grande demais, a gente tem um filme pra comentar? Só tem duas Super Lemon, né? Então, Lemon... Ah não, tem três. Então, galera... É agora, hein? Ou a gente morre agora e nunca mais vai ter J-Cash. Caralho, não abre. Peraí, ninguém come sem... Alguém segura pra abrir a minha? Peraí, eu vou botar aqui em cima. Ninguém fala nada de interessante. Ela é redonda. Peraí, e amarela. O nome é Super Lemon, é um verde fluorescente que brilha no escuro. Então eu tô imaginando que isso aqui deve ser muito... Vocês sacam? Amargo. Parece uma bola de meleca. Para de cera de ouvido. E o Live de tá brigando com o pacotinho só porque ele falou que tava macho. E abria tudo. Eu não vou abrir isso, não adianta. Alguém abre pra mim, pelo amor de Deus. É um ovinho, né? É um ovinho. É um culhão de morango. de limão. Tava facinho abrir o seu pacote. Vamos lá, um, dois, três. Vamos lá. E... um, dois, três. Esse era meu ouvido. Foi. Eca! Caralho! Esse não é só a cara. Esse negócio ruim do coração. Derreteu a minha língua. Foga na boca. Foga na boca, Lávio. O quê? A bala. Não, não dá. Peraí. Tinha que cuspir, peraí. Eu tô aguentando ela ainda, cara. Eu tô chorando. Pariu. Agora eu tô falando. É uma bala de sal, cara. Cara, eu vou vomitar, peraí. Cara, eu preciso rotar, calma. Tá merda. Que bala ruim! Eu tenho que cuspir próximo, não, mas não, vou vomitar. Pode, eu já cuspi a minha. O negócio dela no canto da boca. Não, não, não pode. Não pode, não pode botar na língua. Botou na língua, fodeu, cara. Não, porque você negócio, é foda. O negócio te faz salivar, feito demônio. Eu já cuspi a minha, não dá? Ai, passou. É só no começo, passou. Passou. Ai, agora é só no começo, passou. Quer dizer que se essa fosse a prova, caralho, eu já teria perdido. Eu isso é muito intenso, cara. Eu amo japoneses. Eu vou enfiar a minha de novo, peraí. Enfia e aguenta, hein? E aguenta que tem uma hora que passa. Aí para e fica docinho. Força! Vem bater! Ele vai engasgar. Já foi, passou. Acabou já? Ficou na minha mão. Ah, ficou saindo na tua mão. Você não sentiu o desespero, cara. Tua língua... Quando eu botei eu na senti, minha... Você cuspi, pô. Não, quando eu botei na minha língua, comecei a sentir minha língua derretendo, sabe? Ficando dormente. Você começa a salivar, cara, e começa a engolir saliva com ar, porque sua boca começa a transbordar. Ela ficou gostosa. Ela ficou gostosinha depois. Ela é intensa, ela é uma bomba. Você bota dentro da sua boca, você tem que aguentar. Você tem que ser forte pra aguentar aquele primeiro momento e poder saboreá-la. É gostoso. Intenso. Mais intenso do que o cachorrinho de snorkel. Não, cachorrinho, whatever. Não, o meu foi intenso, porque o de vocês tava durinho. O meu tava molinho, tava tipo babalu meio, sabe? Foi o Super Nemo, comi. Isso aí, sobrevivemos. Mas cara... É realmente intenso, seu maxilar chega a travar. Cara, eu comecei a rotar pelo ouvido. Sério, não... Caralho. Achei que eu fosse morrer, achei que eu não fosse conseguir. Cara... Não, me deu ânsia de vômito, assim, pesada. Eu vier pra vocês falar, cara, foi uma honra gravar um podcast com vocês. Eu ia morrer. Sobrevivemos a Super Lemon. Somos irmãos de guerra agora, né? Pois é. Peraí, o filho da mãe do Johan, ele indicou essa, né? É. Não, assim, agora, rapidinho, antes de começar a gravar, eu tava no MSN com ele, ele falou assim, come a amarela. Eu acho que eu tava sem filho dessa, que é a única amarela. Pelo visto, sim, ele queria usar com a gente. E é a única que é realmente intensa, então. Ou então era a chupa-chupa suica, que ela também é amarela. Olha aqui, ó, chupa suica. Tem uma chupa suica aqui ainda. Chupa-chupa suica? Não, a supa suica. Super suica. Eu não quero comer isso. Não, quero. Você que não aguentou essa. Não, porque o gostinho do limão ficou gostoso no final. Tá gostosinho. Eu quero tirar esse gosto da boca agora. Mas eu queria um pouco de água, porque minha língua ainda tá formigando. Eu quero mais Coca-Cola, na verdade. Depois de constatar que não é só no sexo que os japoneses precisam inventar novas formas daquilo ficar mais intenso, também acontece com as balas. Como é que deve ser bala japonesa com Coca-Cola? Deve fazer uma chafarola maneira, né? Eu tô muito chocado. Para de botar esse microfone na minha cara. Como é que eu tô chocado? Eu tô me recuperando ainda. Meu organismo tá todo aberto e ferido por dentro. A gente resolveu retomar aquela ideia que a gente fez com o MD Geist e fazer com umas coisas um pouco mais novas. São dois OVAzinhos de 20 minutos, feitos no final de 2004, um deles, o outro em 2005, não se sabe exatamente quando. Foram dois OVAs feitos para promover jogos de PS2 muito low budget, muito tosquinhos, e os animes são igualmente toscos. O primeiro deles se chama... Tenko Danzato Skelter Heaven. Mas primeiro conta da onde você tirou isso, por que a gente tem que falar disso? Então, a gente não tem um motivo especial pra falar disso. Ah, entendi. Foi realmente randômico. Porque na verdade a ideia era fazer MD Geist 2, né? É, só que eu pensei, pô... E aí hoje você me liga falando que, olha, achei uma coisa muito melhor pra gente comentar. Na verdade é mais interessante porque é mais recente. É, a gente falou de um OVA com climão anos 80 e agora a gente fala de uma coisa com climão 2000, como é o fanservice... E tal. É um outro prisma. Então, pra analisar. Então a gente tá seguindo o padrão da indústria japonesa, porque nós somos antenados. Isso aí, exatamente. Mas depois eu descobri um bom motivo pra gente falar desse Skelter Heaven em especial, que foi um dos primeiros animes de Minoru Chihara. Quem é Minoru Chihara, Live Joe? É a mulher perfeita, né? Ela representa, é uma seiyuu, e a personagem que paga as contas dela atualmente, e que vai pagar por um bom tempo, é pro Darko, a mulher perfeita. É uma forte candidata na minha lista. e o Luan não gosta, porque o Luan prefere a outra por causa dos peitinhos da outra. Ah, tá, descobri quem é. Nanagato. Aê, bom garoto. E ele prefere a Mikuru, a Sarina. Na verdade, eu prefiro a Haruhi. Cara, ninguém prefere a Haruhi. Você é louco, você é insano. Imagina você conviver com aquela garota constantemente. Que inferno que é. Na verdade, enfim, deixa pra lá. Luan é masoquista, enfim. O Luan confia no poder, no stick power dele. Ele acha que ele vai conseguir domar ela na cama. É. Luan acha que... Ah, ela é descontrolada sempre assim porque não tem um homem como eu na vida dela. Gostei do stick power. Eu sei, você tá mentalizando ele enquanto pensa na Haruhi. Então, a Minoru Chihara, ela começou a carreira dela com... Ah, eu não lembro agora se é Aya ou Maya Natsumi de Tenjo Teng, que é a irmã da principalzinha lá, que tem cabelo branco. E que vira uma criança, depois vira uma adulta e é velha pra caramba. Esse foi o papel que ela estreou. E esse AVA saiu acho que uns 2 ou 3 meses. Peraí que luta com o mal de Parkinson ali. Que é porque vocês tiraram a bala da boca, pô, eu não. E esse AVA ele saiu uns 3 meses depois que o Tenjo Teng acabou. Suspeito que tenha sido o primeiro trabalho dela, porque o Tenjo Teng foi um trabalho importante, foi um personagem importante dentro da trama. E eu acho que ela não toparia fazer qualquer merda assim depois, logo em seguida, desesperadamente. Então acho que esse talvez tenha sido o primeiro trabalho dela que tava arquivado, que saiu só depois do Tenjo Teng. Mas é um puta chute que eu tô fazendo. É, basicamente. Cronologicamente, né? Em ordem de lançamento, foi o segundo trabalho dela. Bem, quem fez essas duas pérolas foi uma produtora chamada Idea Factory, que ninguém nunca ouviu falar. Pera aí, a música também se chama Naked Heart? Sim, Naked Heart. E é cantado também pelo Minoru Chihara. E é basicamente é isso que a gente precisa comentar. O plot a gente vai comentando durante o filme, então... Como é que é o nome? Skelter Heaven. Skelter Heaven. É... O mais conta é Skelter plus Heaven? Ou... Eu acho que não. Acho que é só Skelter Heaven. E ao longo do filme você vai perceber que esse nome não faz sentido nenhum. Onde é que isso tem para as pessoas assistirem com a gente? Então, a gente vai disponibilizar o link no Mega Upload dos dois. Por quê? Porque ninguém lembra que isso existe. Ninguém sabe que isso existe. A gente não tá infringindo lei nenhuma porque nem importar isso você vai conseguir muito, né? Então... Não, isso não chegou nos Estados Unidos nunca. Nem nunca vai chegar. Nem os jogos, nem o anime, nem nada. E a nossa proposta é que você pause o podcast agora, faça o download e assista junto com a gente pra ouvir os comentários. Exatamente. O mesmo esquema do que a gente fez no MZ Guys e que originalmente foi um plágio do pessoal da Iniciativa Dharma. Só que a gente é mais legal. Basicamente, as nossas opiniões importam. Quando a gente falar já, vocês dão um play no vídeo e o áudio já vai estar tocando. O Luan está fazendo cara de cachorro tarado nesse momento. Eu não... Ele se inclinou pro Darko assim, com a carinha, assim, com a boquinha, com o lábiozinho projetado pra frente. Vamos ferrar, eu só ia perguntar se eu não posso falar. Atenção para o top de 5 segundos. Você deve falar, é de lei. É não, o que ele falou que ia dizer já. Então vamos lá. Esse primeiro em especial, ele tá num RM muito tosco, que foi a única versão que eu achei. Com legendas em inglês, então se você não sabe inglês, você está sendo excluído desse programa. Não, na verdade você não precisa saber inglês, é só você assistir e ouvir a gente falando merda. Basicamente. E o segundo está em HD 1080p, Blu-ray, como é que é? Não, exagero. O segundo tá no HDzinho de 100 e poucos mega. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3... 2. Ué? A meada foi o já. Você já era pra ter apertado o play. O que você tá fazendo aí, papão do mosca, seu lerdo? Você vai estar ouvindo o som de fundo, eu suspeito. Então tá ok. Suspeito que não, mas... Vamos lá, uma terra em CG. No meio do espaço, com muita estrela. Isso é um CG? É, acho que é. Acho que não. Esse RM tá tão ruim que eu tô na dúvida. Esse é um CG. Tem muita estrela nesse céu, né? E uma luz muito forte. É o sol. É o sol, suspeito eu, que é o que fica. Ô Luan. Essa coisa que pega fogo no céu. Essa coisa amarela que ilumina, sabe? É, mas assim, parece sol. Que é alguma coisa na Terra. Não, mas é o sol. O sol tá saindo da Terra. Isso é um shot bem clichê. Essa é uma imagem bem clichê. É, e tá demorando pra caramba. Acho que eles enrolaram bastante porque tava faltando budget pra fazer o resto da anime. Começa a zoar demais só porque é legal, sabe? Tá legal, uma sequência maneira. Tá chegando na Terra, mas essa Terra tá parecendo um globo daquele de mão, sabe? Globinho pequenininho. A qualidade do vídeo tá muito ruim. É, também tem isso. Nuvens. Olha, uma cidade. Lém. Esses fios e tal. Parece a favela perto da minha antiga casa. Alguma coisa parecida em cima de Tóquio. Olha a abertura. O cara faz o barulho do rádio com a boca, né? Garotas com design moe genérico. Que é isso? Minoru Chihara cantando, isso vai ser legal. Ou não. Eu gostei do design das garotas. É, Minoru Chihara cantando, como ela canta normalmente. Bem genérico. Na verdade, eu não consigo discernir uma voz da outra quando é uma garota cantando em japonês. Ela eu consigo, né? Porque é ela. Só ela. É, ninguém mais. Eu só consigo saber quem é a Yumi esse e quem é todo o resto. As personagens parecem Jirouge. Não, é. São um visual novel purinho. Se eu não me engano, esse jogo, ele é um visual novel. Ele é uma visual novel com... É, pesquisa é sempre bom, né, o Dark Knight? Cara, não tem. Procure com inglês, não tem. Só em japonês. Nem em japonês, eu acho que tem. Alguém subou essa merda, né? O traço é feio. Cara, eles estão usando cenas de jogo, né? Dá pra perceber. É, o traço é diferente. São imagens estáticas pintadas no Photoshop. Ah, então. Ó, o robôzinho sem anestesia também. Design rápido. Não deu pra ver o design, né? Foi passando muito rápido. É, aí ó, o nome delas. Cara, isso é uma abertura de um Jirouge. Cara, totalmente. Vai ter sexo nisso em algum momento. Opa. Sim, sim. Naked Heart. Naked Heart. Ah, o uniformezinho, não sei por que me lembrou Aika. Não sei, não é muito parecido, mas assim, ai, a caralho, parte do lowdown, essa acho. Mudança de expressão dela agora foi muito amador. A salinha também CG, eles abusam muito do CG, né? Eles botaram a equipe do jogo mesmo. E é meio mal inserido essas telas, né? Sem dúvida. É um CG meio chiclete também, né? Meio mal feito. Skelter Heaven. Vamos tentar descobrir até o final do anime, porque o nome dele é Skelter Heaven. Eu acho que isso é um jornal. Como repórter, eu já vi isso em Robocop. A dublagem não bate com a boca, mexendo. Não, mas peraí, é o anime, cara, do que você tá falando. Mas, pô, tem alguns que estão bem feitos, né? Olha o objeto estranho. Eu adoro esse objeto eles estranho. Eles focam demais na atuação, eles não se preocupam muito com... Não, com... preste atenção nesse objeto estranho. Eu não sei se vai aparecer todo agora. Parecia um pinheiro natalino. Ele é pior do que isso, muito pior do que isso. Tá travando assim por quê, tio Dar? Não sei, acho que é o computador do Luan que é ruim, se Sony vai inútil. Ha, ha. Cara, fala que o pau dele é pequeno, mas não fala que o computador é ruim. Ele é muito feio, né? É. Close nos peitos, né? Cara, ele tem uma voz. Deixa eu ver a voz dele. Os peitos mexem quando ela fala, então. Bem erogê mesmo. Eu não sei se você tá falando. Deixa eu prestar atenção na voz dele quando ele fazendo. Olha, esse aí que é o objeto estranho, essa lula bizarra. Ah, é um angel. Olha que coisa horrível. Gente! Caralho. Cara, parece fanmage, né? Aham. Que isso, velho. Economia de animação, vamos filmá-los conversando de costas. Né? Cara, só o Evangelho não sabia fazer isso. Escada rolante gigante. É porque naquela época a gente não tinha esse discernimento de saber que era por isso. Mas né? O Evangelho sabia fazer direito, realmente. Eu cheguei a analisar isso depois de Ah, mas a mídia toda divulgava, as revistinhas todas denunciavam. A Ganex não tem dinheiro, tá vendo? Não é cult, não. É, só que naquela época a gente não tinha acesso às revistas, né? Eu tinha. É herói, gente, é Helter Skelter, quer dizer, Skelter Heaven. Ah, Midori. Você realmente gostou do design desses personagens, cara? É tudo tão genérico. Cara, parada no Photoshop é boa, mas se mexendo não funciona. O Mechazinho CG. CGzão tosco. Cara, é pior que Line Barrels of Iron. Que CG bosta, sabe aquelas animações do Lula e o Porteiro? Vale lembrar também que é de 2004, mas mesmo assim tá muito ruim. Não, é tão ruim porque o orçamento... Ah, escorregou a né? Shot inútil da calcinha, né? Uh-huh. Oh, you got me all dirty. Ela suja, é um tipo de moe também? Ela suja de lama? Provavelmente, com certeza. Bem, eu acho alguma que... Alguma delas vai soltar leite em algum momento, não, né? Essa lula tem uma cara de tiozão. Crap. Olha, banho, cena do banho. Ah, depois dessa cena do banco vai vir a cena mais inútil da face da Terra, cara. Essa cena não faz sentido. Ela sem mamilos? Ela sem mamilos? É, normal. Agora preste atenção. Ou o peito é branco. Preste atenção nessa cena. Acho que agora. É. O que é isso que está acontecendo? Que porra é essa? O que é isso? Por que elas estão sofrendo tanto? E acaba, sabe? É só essa cena. E volta... Não faz sentido nenhum. Aí sim, elas estão sendo impulsionadas pra cima e pra baixo em cima de um objeto fálico. Faz todo sentido. Eu tô de pau duro agora. Mas é uma cena de 2 segundos logo depois da cena de banho. Eu não consigo nem prestar atenção. Bom, é tipo a Nerve, né? Eles estão lá. Technical babbling. Eles estão. Tem um Angel lá parado, Paige. Ah, esse é o nosso inimigo. Estou excitada. Eu quero dar pra ele. Ele tem tentáculos. Cara, vocês são piores do que o normal, cara. Resumindo, realmente é um Angel. Esse anime acha que é Evangelion. Nossa, totalmente Evangelion isso. Nossa. Evangelion ruim, né? É, muito ruim. Uma bazuca, olha, bazuca é legal. Evangelion mistura com Aika e dá isso aí. Cara, quando o rosto dela está assim, meio 3/4, assim, pro lado, fica muito torto. Mas com cara de doentia mental, né? É. É um nível de coisa torta, assim, nível 1982. Não temos dinheiro pra desenhar. Imagina aqueles... Lembra? De novo. Cara, é o mesmo take! É o mesmo take idêntico! Vocês já usaram aquele joguinho onde você criava o avatar, você tinha, tipo, vários tipos de cabelo, 3 tipos de olho e uma boca? Uhum. Não, então, o legal... Os personagens são todos assim, só troca o cabelo e um pouquinho do olho. Interessante que desde o anime que apareceu, acho que apareceram umas 20 garotas. E a gente não lembra delas. Bazuca são legais. Se o design delas fosse muito distinto. Bazuca em CG da animação do Lula, né? Engraçado que já que é pra elas serem gostosas, então por que elas não são? Elas são tortas e mal desenhadas, entendeu? Não, o mais torto é o cara. Quer fazer... Na boa. Não tem cara mais torto do que cara, esse. Cara, se você quer fazer fanservice, faz direito. Esse é o cara mais torto do mundo, cara. Parece que eles pegaram pra desenhar isso aí, essa galera que faz concurso de desenho no anime Friends. Aham. Uhum. Workshop de desenho. Aí vai todo mundo que ia ser mangaká pra lá, desenhar torto. É. E cada um faz um cabelo mais estranho que o outro, né? Ó, tem uma loura questionadora. Ah, olha como você desenha mangá. Pelo que eu entendi, tem essa loura que tá questionando e a Arin, pelo visto, dá pra alguém, por isso que ela é queridinha de todo mundo. E ela tá com o seu minho. Aí eles estão correndo. A luta vai começar quando? Não sei. Agora, eu acho, né? Entrou no Eva. Ela vai provar o valor dela. Essa armadura é muito idiota e muito bizarra, porque o usuário ali, o piloto, fica totalmente vulnerável, né? Completamente exposto, não serve pra nada. Mas se tapar, vai mostrar os peitos como? Exatamente. Não, aí você teria um take interno. Que inclusive seria uma desculpa pra dar close. Não, assim é muito mais interessante, porque os peitos balançam, ela tem mais liberdade, sabe? Cara, mas isso pode ser feito por take interno, porra. Não. Por exemplo, aquela hora espirrou lama nela, não teria espirrado se ela tivesse lá dentro. É, exatamente. Você tá analisando moeticamente a coisa. É Skelter Rave, viu? Achamos o Skelter. Falta o Heaven agora. Skelter é o nome do mecha delas, né? É, agora falta o Heaven. Então, paraíso dos Skelters. Porque tem vários... Não, Shelter... Helter Skelter é aquela musiquinha dos Beatles, que é sobre um brinquedo que sobe e desce. O que é Skelter? Eu não sei o que é Skelter, Luan. Não faço ideia de Skelter. No contexto... É... Shelter, que é abrigo. Foi mal. Eu viajei mesmo. Enfim, whatever. Eu não tô com vontade de ver isso mais cedo. Cara, foi impressão minha ou o mecha cresceu muito de tamanho? Não. Não, ele era um pouco maior que o humano normal. E agora ele tá maior que nada. As pessoas parecem estarem menores dentro dele agora. É. Cara, esse bicho, ele não traz ameaça nenhuma. Você olha pra ele e você se sente entediado. Ele tem uma expressão só, ele é muito mal feito, então você dá a impressão que ele não vai fazer nada contra você, porque ele não consegue. Porque, é. Cara, é melhor que role um estupro o mais rápido possível, pra poder não morrer de tédio. Que é isso? O que era aquele troço verde? É a goza verde, sei lá. Cara, olha... Vocês estão piores do que nunca mesmo. Olha que emocionante essa luta, sabe? Olha. Sem palavras. Foi o Thiago Santiago que escreveu isso aí, não? Os tentáculos do monstro se mexem em câmera lenta. Ela grita pra baixo. In the middle... In the middle... Olha! O óculos dele. In the left. In the middle. O que, que tem o óculos dele? Ele é o... Qual é o nome do pai do Shinji? Gendo. Isso. Totalmente Gendo, cara. Esse monstro tá assim, eu tô aqui porque eu preciso. Porque é difícil você trabalhar nesse ramo quando você é um monstro. Então me pagaram bem, eu tô aqui. Eu queria estar em Hollywood. Mas infelizmente foi, cara, o que eu arrumei. Não mostra nem a animação da nave voando e o monstro agarrando. Mostra só a nave agarrada, sabe? E você reclamou de Taekwondon. Né? Ué, que corte bizarro foi esse? Ah, elas não têm mamilos. As garotas são as especiais. Elas são produzidas, elas são várias Rei e Ayanamis. É, só que elas têm personalidade, né, pelo visto. Você viu alguma? Pelo menos tem um padrão de comportamento diferente uma da outra. Eu não sei qual era a gata. Olha, você era pra reconhecer a voz dela. Mas, cara, não consegui nem. Eu não sei nem dizer quais são os personagens. Eu sei que tem essa queridinha aí e a loura contestadora. O mesmo take. Corte bizarro de novo. Escola? Escola do nada. Cara, eu tô com uma certa dificuldade de acompanhar a narrativa disso. O que tá acontecendo exatamente? Peraí, ela foi pra escola. Isso é um flashback, eu acho. É, um flashback. Sim. Foram dois flashbacks seguidos em momentos diferentes. Sim, isso é um flashback da garota artificial na escola perguntando quanto tempo ela viveria. É. Uhum. Elas sabem que elas são... Elas sabem que ela é artificial. Cara, isso é muito amador, cara. Foi uma garota de 13 anos que fez esse anime, não foi? É uma fanfic, né? Completamente. Ela que deve ser na gata, pô. Cara, essa é uma das piores dublagens que eu já vi na minha vida. Cara, ela que deve ser na gata, não fala mal, não. Não é? Acho que não é ela, não. Porque eu lembro que o nome da Nagata lá no Anime News Network tava no meio. Eu não posso parar agora pra ver. Depois de descobrir quem é a Nagata. Ó, de novo, a mesma cena dela gritando. Ah, a cena dela gritando aparece que é pra dizer que, olha, enquanto ela tá caindo, ela vai ter outro flashback. Ela perdeu o braço do robô. Então, os cortes são tão bizarros, a pessoa tá assistindo, ela sabe. Meu Deus, o bicho se proliferou, ele tem 1 milhão de tentáculos que saem de um tentáculo. Parecem teias. É, não, mas galhos, né? Na tela deles, o bicho tá parado. Aham. Uhum. Cara, ele é muito Gendô. De novo a cadeirinha que levanta. Cara, isso é um treinamento de quê? Cara, vocês lembram... Olha, que é isso? Eu estou enchendo balões. Vocês lembram de Segundas Intenções, aquele negócio up and down, back and forth, faster, faster? A máquina lembra muito aquilo. É o cara mais inexpressivo da face da Terra, porque ele só não é inexpressivo como o Seiyu. Ele poderia... O Keanu Reeves poderia interpretar ele na versão. E o dublador dele não tem emoção nenhuma, né? Dá pra ver que o cara tá lendo. Cara, quando eu era pequeno, tinha um desenho animado no meu curso de inglês. Um VHS que vinha. Cara. A animação era tipo assim. Meu Deus, cara, eu tô pensando aquela hora pro cara. Do nada. Oh, ele está chocado, eu acho. A boneca artificial disse que ama o cara, uau. Legal a cara de merda que ele fez, né? A cara de nada. Oh, legal. Cara, Gundam era mais bem animado que isso. Como? Com certeza. Muito mais. Olha uma espadinha. Está cortando os tentáculos. Cara, vamos ver o próximo, vai. Tá acabando já, eu acho. Que isso? Elas entraram onde? O que não, daí são as teias dele. Os tentáculos foram se multiplicando. Teve uma explosão, nada a ver. Ela chamou o cara de Oni-san. O cara mudou de... O bicho mudou de cor. Ele tava cinza, de repente. Não, aquela é uma leitura de calor, né, não? Tem certeza? Hein? Quem é essa garota? Calma. Ela não apareceu ainda, não? Tem certeza? Tem. Ninguém falou que ela não apareceu pra você perguntar. Se a gente tem certeza. Acho que ela tá conectada mentalmente com o bicho, não? É o quê? Ela é a mãe do Shinji? Do Eva? Relaxa, cara. Vamos, às vezes a história é boa, a gente tá zoando. Olha lá. A profundidade disso. Ah, tá refaixando. Ruim destruir. Ela tá argumentando com o bicho, pô. É, mas quem é essa garota? Esmaiada do lado dela. É pra dar um clima, cara. Não quero saber. Ela teve um conflito interno. Cara, esses cortes são muito irritantes. Do nada, vem uma tela preta. Pá, tela preta da cara, cortei. O bicho morreu? Que o bicho morreu? Meu Deus! Que houve ali que eu não vi? E o cara ainda com a mesma cara, ele tá feliz ou tá triste? E o cara tava dentro do avião, de repente ele tá em pé num prédio. Fazendo pose. Eu não consigo entender, acho que a gente vai ter que voltar. Mas é sangue? Cara. Quem morreu? Todas elas morreram. Todas elas? Todas elas. E a morte delas fez o cara... Olha. Ah, foi a loura. A loura, o sangue da loura. O bicho ficou vermelho depois que morreu. Aquilo parece sangue, né? Ele sangrou só na silhueta dele, né? Ele virou pasta, né? Pô, cara, a gente pode fritar ele e botar no palitinho e vender no Bondori. Como é que é? Demitiu o cara, né? Por quê? Um ano depois. Porra, eu achei que tinha acabado, droga. Ele errou na missão, ele deixou a loura morrer. Não? Não sei, não consegui prestar atenção. Tem mais anjo. Pera aí. Não, eles falam que um ano atrás apareceu. Ah, sim. Ó, foi destruído pela infantaria um ano atrás. Nossa, apareceu um monte agora. Veio a família, veio o resto da família. Vai acabar. Bum. É o planeta de novo, sem o sol agora. Não faz sentido nenhum. É um preview do agora, jogo. Agora, pelo visto, acho que o jogo começa a partir daí. Mas será que o jogo é tão ruim quanto? Peraí, vamos ver o encerramento. Vamos ver a engine, pô. Blá! Olha, fecha o olho, viu que legal? Erogue total. Lança o Sega com esse mouse. E é a parte mais animada do anime. Você não pode pausar, você sabe disso, né? Só sincroniza com o pessoal lá. É a parte mais animada do anime, quando ela pisca. É, agora ela tá fazendo cara de... Eu tô deprimido agora, cara. Sabe aquele efeito esmaecer do PowerPoint? Sumiu o olho. Olha, ela abriu a boca lá, ó. Saiu o olho feliz e entrou um olho triste. Agora ficou triste, ó. Aí o cara... Fez a mesma cara de ser... A verdade é que ele é mais interessante aí. É, inclusive essa imagem foi usada na abertura também. Deve ser uma imagem do jogo, provavelmente. Naked Heart. Inclusive é a mesma música de Engine. Sim. Ela consegue ser feita no jogo, né? Menos do que no anime, mas... Cara, meia-noite eu tô aqui vendo isso, cara. Minha vida é uma merda. Olha, ficou assustada. Alguém abaixou as calças. Agora ela gostou. Simplesmente down, né? Não assustada. Ela tá com cara de quem vai morrer. Ó, não dá? É o olho, ó. Tá com o olho vazado. Ela não tá com cara de quem vai morrer? O olho tá vazado. Ela tá com cara de quem vai morrer. Acho que ela morre logo depois dessa cena no jogo. Acabou. Caralho. O outro, se eu não me engano, tem um plot twist no final. É depressivo e disgusting. Depressivo ou deprimente? Cara, é tão deprimente que eu fiquei depressivo. Meu Deus, esses caras são realmente tristes. Eu tô bem triste, me tô no inferno astral total agora. Me fez lembrar de todos os meus problemas, assim, de repente. O F-Lock tá voando na minha cabeça. Eu ainda não consegui entender por que o cara foi demitido. Tu via celular, deletou o cara. Cara, isso aí o jogo vai explicar, né? Isso aí é uma introdução ao jogo, então você não quer entender. A loura morreu, não sei se não morreu, ficou machucada. E ficou gritando como se estivessem estuprando ela enquanto ela estava machucada. Eu não entendi como é que eles derrotaram a Lula, né? Nem eu. É porque a garotinha, ela tava lá dentro conversando. Eu acho que a Lula morreu de tédio, porque... É isso que vocês têm? Começou o suicídio. O suicídio é a coisa mais emocionante que ela fez na vida dela. Quem era a garota desmaiada do lado dela? Ela teve um conflito interno, ela decidiu, não, eu tenho que proteger o pessoal. Aí apareceu uma arma e a arma deu um tiro. Só que a gente não percebeu, porque eles não fizeram animação disso acontecendo, né? É, não, você tem um take da arma você parado. Você tem um take da arma parada e um foguinho que sai. Aí o bicho cai. Foi um tirinho. Agora, quem era a garota desmaiada do lado dela no nada? Detalhe, um tirinho de minigun, tipo, era uma minigun você tem que fuzilar, né, pra ter algum efeito. Você tem um tiro. Um tiro com todo o poder do amor, que ela descobriu que tinha pelo cara ali naquele momento, não sei porquê. Cara, poder do amor não tá com nada. Pra mim é confiar no coração das cartas. Tá bom, não, foram personagens muito bem desenvolvidos. Você percebe que ela percebeu como a humanidade é boa. Como ela viu que a humanidade pode ser boa e ruim ao mesmo tempo. Não. Junto, enquanto a garota estava desmaiada lá dela, que ninguém tá querendo. Vamos fazer uma análise profunda de cada uma das personagens agora. Qual foi a sua favorita, assim? A minha favorita foi a garota desmaiada no meio do nada, que eu não sei quem é. Aquela é misteriosa. É, exatamente. A minha favorita foi aquela que apareceu no minuto 12,37. É, eu tô falando de nomes e personalidade, peraí. Calma, é um curta de 20 minutos que introduz um jogo, vocês não querem. Agora no jogo, sim, você vai conhecer uma por uma. A gente tá sendo muito duro também com a porcaria do negócio. Não tem como a gente jogar o jogo, só existe em japonês. Agora, realmente, é uma introdução meio porca, porque essa introdução não me deu vontade de jogar o jogo. Nem um pouco, ao contrário, né? Porque pelo que a gente pode ver das cenas do jogo, também é tudo mal. Não, pelo que eu vi, o jogo ele é bem low budgetzinho mesmo, bem desespero. Ou seja, tudo que o Otaku quer, né? Uma coisa bem underground. Não, Eu suspeito que tem os otakus de jogo ruim, sabe? Que gostam disso. Se ela pelo menos tivesse mamilos no OVA, seria mais interessante. Não, você tem mamilos. Não sabe, em 2004 você nunca tinha mamilos. Apareceu uma imagem dela nua e ela não tinha mamilos. Quem tinha mamilos em 2004? A humanidade só evoluiu pra ter mamilos depois. Eu já tinha mamilos em 2004, você não tinha? Eu não me importo com mamilos, agora eu me importo com a xota tapada. Profundamente com a xota tapada. Pior ainda, o Shun não tem pau. É, isso é assustador. Cara, me desculpa, cara. O Seiya também não, cara. Não que eu esteja ansioso pra ver o pau do cavaleiro, não é isso. Mas se você não quer mostrar, bota o cara de costas, pelo menos, né? Não é? Vamos ter a sinceridade do Akira Toriyama. Akira Toriyama nunca botou o pauzão do Goku adulto, mas sempre deu um jeito de botar ele de costas. Agora o peruzinho dele criança tá lá. O cara, ele é tapadinho na frente. Peraí, deixa eu ver quem que era a Nagato. É a Ayaka Matsumoto, quem que é essa? Ah, tá, é aquela que tem peito pra fora. Aquela que tem cabelo colorido e peitão. Será que era loura ou não? Eu não sei qual é o nome da loura. Eu não sei qual é o nome de ninguém. Socorro, eu não quero mais falar sobre isso. Vamos pro próximo. Vamos nos deprimir mais com o próximo. Inclusive a gente não descobriu porque é o Heaven, né? É Heaven porque tem muitas garotas peitudas? É, Skeleton é Heaven, é o paraíso dos Skeleton. Então, a outra pérola se chama Hametsu no Mars, ou Mars of Destruction, Marte de Destruição. É o mesmo universo, é o mesmo jogo. Não, é outro jogo. Outro jogo da mesma produtora. Ah, achei que os dois fossem a mesma coisa, pô. Não, um não tem relação com o outro. São dois jogos diferentes, feitos pela mesma produtora. Com a mesma estratégia ridícula de fazer um anime ruim. E a gente tá falando dele por quê? Porque é da mesma produtora e o programa ia ficar muito curto se a gente não falasse dele. Ah, entendi. Tô. E, bem, você pode. Aqui no Anime News Network você pode ver pela cor dos ratings que ele é muito querido. É, tá menstruado o rating dele. Eu acho que não tem ninguém de interessante no staff, então simbora. Não tem nada. Vamos lá, peraí, deixa eu abrir aqui. Vou te abrir no Classic. Esse está em AVI, então tem 170 MB aí. Se você tiver uma conexão ruim, não perca tempo baixando. Se você tiver uma conexão boa, aí beleza, que não vai doer. Cara, se você quer uma dica, inclusive, nem precisa ouvir o resto desse programa. É bom para as pessoas verem o que é ruim. Vamos pro top do Luan. Cara, as pessoas não vão ver o que é ruim, elas vão ver o que é péssimo. Elas vão perder, elas vão achar o ruim bom depois disso. Vamos pro top do Luan, simbora. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Não teve miado. Outro céu cheio de estrelas. Miau. Por que os céus desse sempre tem muitas estrelas? Deve ser porque o céu tem muita estrela. Mas tudo juntinho, sabe? Começa igual o outro, né? Temos a Terra de novo, temos o espaço. Deve ser porque se você não tiver luz terrestre, se você olhar pro céu à noite, você vai ver estrela pra cacete. Essa Terra é mais rapidinha, ela não é CG. Tá rolando áudio aí? Nem tô ouvindo. Ó, tem uma musiquinha de fundo. As estrelas do céu são manchinhas, sabe? Instalações bizarras. Escorpião aqui. Cuidado pra não pausar, Luan. Escorpião aqui. Que é isso? Olho do céu. É Marte. É Marte. Tem Marte no título. Deve ser Marte. É, pra mim era o centro da bandeira do Brasil, com aquele losango e a bolinha no meio. É o olho do Sauron. Inicialmente eu pensei num óvulo. Bem, também tem cenas de necessariamente extensas no espaço. 2010. Um ano longínquo de 2010. Onde as pessoas alcançaram o espaço. Pois é. Também começa com... Por que que todo anime ruim começa com uma conversa no rádio? MD Geist, o outro que a gente acabou de assistir. É pra dar uma ideia de Technobabble e como somos... Pelo menos esse pessoal não faz o barulhinho do rádio com a boca. Por enquanto. Eles estão voltando de Marte, ó. 2010, o ano que fomos a Marte. Foram e voltaram. A gente nunca foi nem na Lua, quanto mais em Marte. Estão reentrando. Você é adepto que a viagem à Lua era uma mentira? Não, mas seria muito divertido se fosse. Deu alguma merda? Que é isso? Eu acho que outro ataque epilético. Não tive. Você leu se alguém passou mal vendo isso aí? Não, você não tá expondo a gente nenhum risco desnecessário, não, né? Não que eu saiba. Tem que ter um motivo pra ninguém nunca ter visto isso. Olha, explodiu. Caraca, desintegrou na última chave. Desintegrou. Até que eu gostei disso, foi legal, né? Foi cool. É, foi mais animação do que o outro anime inteiro. Olha, muitos meses depois que as pedras. É o título. Não, é outro. Hã? É outro ponto de anime ruim, sabe? História na tela escrita. Que nem MDG. Eu não li o que tava escrito antes, né? É, pra quem não sabe, explodiu com um pedaço de pedra de Marte e aí começaram a acontecer coisas estranhas em Tóquio. Sempre em Tóquio. Ah, as Clefairies todas iam evoluir, né? É. Alguma forma bizarra com as pedras de Marte. Com as pedras de Marte. Olha, armaduras. Ah, tem lacinhos. Lime, Cherry, Blueberry. Olha, três garotinhas sem nenhuma expressão. É, manter o padrão de character design muito... Nossa. Oh, meu Deus, olha a cara daquela garota. Parece Avatar, né? Parece desenho americano tentando imitar anime. Nossa, que ameaçadores eles. Estou com medo. Me falta um bagulho pela boca. Aquela é a boca deles. Caralho! Isso foi muito bom! Meu Deus! Bom. Cara, adorei esse anime. Eu não acredito nisso, ele que ninguém esperava. A cabeça da Loli. Vai ter mais gol? Cara, como é que ela consegue numa alvejada de tiros, assim, tipo, atirador de faca? Ela contornou o bicho inteiro com tiro, mas não acertou. Cara, o character design dela é só tão ruim que eu não consigo lembrar da cara da que perdeu a cabeça. É, foi muito rápido. Que isso? Pena que... Olha, pareceu o chapéu dele. É o Ben 10. Ai, isso é tudo tão parado que tá me deixando saco cheio. Takeru é ele? É. Ele é algum herói de Tokusatsu? É o Kamen Rider. Cara, sabe Marte. Aqueles... Sabe aqueles caras da sala que desenhavam caras fortes, estáticos? A imagem foi igual. Aquele... Ah, era a vozinha dele ou impressão minha? Gor. Eu acho que esse bicho não tem sangue, né? O que ele tá fazendo? Por que não arranca logo que vocês parem e terminam com isso? É o Batman. Por que isso é uma cena tão violenta e a gente tá tão entediado com isso? Que armadura de... É a vozinha dele. Ele tem a vozinha. É uma menininha, se bobear. O cara tá cuspindo uma parada nas costas dele. Acho que tá mais pra uma criança do que um garotinho. Matou? Cara, eu nunca vi uma cena de ação tão tediosa. Eu já, no outro anime. A do outro, pelo menos, tinha meca, CG. Bicho pra gente rir da cara. CG! É ele? É esse aí? Outra pessoa hospitalizada sem... Eu acho que não tem peitos. Tá querendo, Não sei. É a garota que perdeu a cabeça, não, é? Substituíram a que perdeu a cabeça. A cabeça dela. Substituíram a que perdeu a cabeça por outra. Sempre tem que ter três garotas. Não, tem peitos não. Aquilo é o cara. Tem outra pessoa com peitos. A pessoa com peitos é a garota sem cabeça, que não mostrou a cabeça. Mostrou os peitos. É. Esse aí é o Takeru. Então isso aí já mexe com a galera que gosta de um defunto também. Pois é. Ó, o Marte é a roupinha. Realmente é o Kamen Rider Mars. Flashback dele não querendo usar roupa. Por que sempre que você vai dar uma coisa muito poderosa pra alguém, ela nunca quer? Responsabilidade, né? Ele é gay, né? Tem cara, né? Ele tem peito, ó. Tem peitão. Tem peitinho, tem cabelo estranho. Esse é o Shinji quem também. Quem tá falando, né? Com ele? É o macho? Ah, não, o pai dele mesmo. Ah, é o Shinji, pessoal. Ninguém me ama, ninguém me quer. E foi stop? Falou, Yamero. Esse estúdio tenta muito... Quer muito ser evangelho, mas não consegue. E tem a mesma mania do corte brusco e esse bizarro de tela preta na tua cara, do nada. E uns cabelos piores que os outros, né? América, ó, ela é loura, logo ela é americana. Ou não? não tem nada pra comentar. Quem não estiver assistindo junto vai achar um saco, né? Vai, porque a gente vai ter que deixar uns minutos de silêncio, porque tá tudo tão parado que a gente não consegue achar o que comentar. Ó, o Taqueiro já tá recuperado. O design do cabelo dele me irrita mais que o do Yugi. Por quê? Sim, que é estranho. Nossa, o Yugi é a coisa mais irritável do mundo. É meio impraticável, não dá pra reproduzir isso. Mais impraticável que o do Yugi? Ó, mais gente que não quer lutar e tal. Ah, é. Esther. Unidentified Answer the Special Team. Agora ela tá lutando no meio do vazio. Ah, legal essa arminha, velho. Eu acho que todo o budget pra animação foi nessa ceninha. Cara, isso irrita mais que Scaffolding. Ó, alimentaram o número de garotas. Agora a gente consegue lembrar um pouco melhor delas. Pela cor do cabelo, né? Porque... Aham. Uhum. Cada uma delas é expert em alguma coisa, mas a gente não vai lembrar disso. Quem é expert do quê? Aí tem um Shinji que usa Marte. Tô quase avançando. É legal que a qualidade técnica desse é superior, mas ele é extremamente lento, tem problemas de ritmo muito sérios. Aham, uhum, seríssimos. E o character design, o do outro é inexpressível, desse é bem mais expressivo, porque é feio. Mas pelo menos por enquanto não rolou flashback bizarro no meio do nada. Com a garota dormindo, voando. Os carrinhos estão dando uma filhinha tão perfeita, né? E não tem nem nada, mais nada na rua, né? Uhum. Só monstros. Uma tropa estilo Lord Zed liderando aquele... Isso parece muito desenho ocidental, imitando o... Não, consegue ser ainda pior, cara. Uma coisa tipo Três Espiãs Demais. Mas consegue ser ainda pior. Sim, porque quando o japonês quer fazer uma merda, ele faz com força. Aquele problema de Sailor Moon, que de perfil é instalação estranha. Aham. Uhum. Explosão. Cara, começou tão bem com a cabeça da garota explodindo, cadê mais cenas dessas? É, não tem mais gore, né? Detalhe que ela vê, ela toma o susto da coisa explodindo antes da coisa explodir. Aham. Uhum. A cena tá me cegando. Aliás, esse anime ele é muito brilhoso, né? Tá tudo sempre muito brilhando. Olha, referências religiosas, hein? Hein? Cadê o Moe? Cadê o Moe e o fanservice? O outro teve o fanservice da cadeirinha, né? Subindo e descendo. Ele entrou na cruz. O que foi você? Eles querem muito ser evangélico, muito. Ele vai ser crucificado, olha! Ah, meu Deus. Ah, que sutil! De cuequinha ainda! É um anime muito sutil, cara. Muito sutil mesmo. Aí entra a roupa dele. É o Venom. Meu Deus! Cara! Se você é mulher ele e você viu essa cinta. Se você já usou um espartilho e reclamou, tenta usar uma Mars. Ele ficou com a cinturinha da Eon Flux agora. Cara, essa crucificação foi de uma sutileza que deixaria a Gainax com inveja. Foi muito necessário, né, também? Muito. Pô, seu viadinho, sai daqui! Meu Deus, aquilo foi a tripa dele? O policial pode morrer, eu quero cara, ver a tripa do policial era o tamanho do braço dele. Não, aquilo foi sangue espirrando. Olha! Tá rolando um gore, tá rolando um gore. Ninguém pede descalços agora. Ela é anã ou ela tá abaixada? Tá abaixadinha. Sempre tem a baixinha de peito pequeno, pô. Não, mas ela tem peitão que eu vi. Não, tem não. Ele ficou com a voz abafada quando ela dentro, não consegue ouvir o que ele tá falando. Aí ele chegou, ele ficou, vou cuidar disso. Fala, morreu. Legal, eles falaram, ó, cada uma delas tem uma especialidade, mas quando chega no combate, elas delas... correm e atiram randomicamente. Ah, eu acho que eu vou dormir. Se conhecer outras criaturas como ele, né? Que animal. Cara, olha o que tá falando de fundo. Tosca. Quando você não sabe o que colocar na sua música de fundo, você bota uma música clássica. E eu acho que foi uma primeira das únicas cenas de anime com música clássica que eu não achei boa. Não conseguiu salvar de jeito nenhum. E ele tem uns peitões muito grandes. É um traje feminino. Acho que ela vai morrer, hein? Tá com clima de morte. Oh! Mata caramba, mata o tempo longe, de delay longe, entre longe. O tiro e o tiro encostar no cara é muito alto. Mata Loli. Morte, tem morte vindo. Morte. Opa. Vai desmembrar ela agora, ó. Eu queria que fosse de cabelo rosa, mas tudo bem, só serve. Mata. Ela tá tão parada pra quem vai morrer, né? Ela tomou, né? Ela só jogou ela. Ah, pensei que a cabeça dela ia explodir no chão, alguma coisa assim. Não tem graça, não. Epa, peraí, tá rolando uma cena sem animação ali. Pra implicar movimento. Ela vai matar o cabelo rosa agora, que é o que eu quero. O pescoço do Taqueiro sumiu. Ele tinha mais pescoço, agora há pouco. Ele entrou meio em Berserk, né? Aí o pescoço dele some quando ele entra em Berserk? Não, por isso que ele tá atacando elas, né? Eu não tinha percebido. Não é ele que tá atacando elas, eu não sou maluco. É outro cara. Ah, tá, velho. É que o design é muito parecido. Não, não é que ele entrou, o outro cara é branco e sorri. A gente não consegue ouvir o que ele fala. Ele falou alguma coisa que eu tô pulando de diálogo. Ela tá querendo dar alguma arma pra ele, alguma coisa assim, e ele não tá querendo. Porque ele é viadinho, ele é o Shinji. Enquanto isso, a outra que já deveria morrer parece, enforcado. Já deveria ter morrido enforcado faz muito tempo. Parece tá ali ainda gemendo. Parece um rolo. O que essa garota tá fazendo, cara? Você tem uma arma, por que você tira de perto? Pra ferir, pô. Pra atingir uma área vital. Que prova como ela não tem mira nenhuma, se eu não e me engano. Ele tá segurando pelo pescoço, igual eu tô olhando pra ela. É, mas ela não mata ele, né? Aperta. Ela não tá se mijando nem nada. Será que ela vai morrer? Tomara, né? Sei lá, asfixia me excita um pouco. Acho que nisso o anime conseguiu. Acho que ela morreu. O céu vai aparecer? Não, ele tá fazendo alguma coisa. Por que ele tá sofrendo tanto? É pesada a arma? Nossa. Que merda! Ah. É, tem só uns probleminhas leves de ritmo, né? É, bem leves. Mas as diferenças religiosas são muito boas. O anime conseguiu me excitar levemente com a asfixia da garota. Ela tá morta? Se ela estiver morta... Ele é igual o gato, né? Ele brinca, não mata e larga a pessoa. Se ela estiver morta, o anime conseguiu me satisfazer com a asfixia dela. Olha, acho que acabou a luta. Acabou. Foi pros Estados Unidos. Mataram o Hollow. Eles conseguiram entender alguma coisa que a gente não queria entender. Qual é a verdadeira identidade deles? Civilização em Marte. Que criativo. Essa música de fundo é Ave Maria, tá parecendo. Oh, meu Deus! Meu Deus! Olha o plot twist. Pegou o plot twist, não? Os humanos são de Marte. Fizeram isso, porra. Onde? Tem um filme americano aí que no final a gente descobre que o seu... Nossa, nada a ver. In Japan? Essa música de fundo não é Ave Maria? Tá parecendo muito. Os humanos são de Marte. Os humanos são de Marte, invadiram a Terra pelo Japão. E as mulheres são de Vênus. Anos depois do negócio? Oi? Não éramos depois na América? Não, já, sempre foi. Não éramos depois não. Era ao mesmo tempo, pelo visto, um pouco aí depois. Você não faz sentido nenhum. Não, sempre foi. Anyway. Eu não tava entendendo o que você tava falando, agora que eu entendi. O bicho tá vivo ainda. Por que o Takeru tirou o capacete? Não entendi. Olha, eu acho que eles são a raça original da Terra, não são, não? E os humanos que invadiram a Terra. Isso, viu? Eles são a raça original da Terra. É um conceito interessante, né? É um conceito interessante, só que muito, muito mal explorado. Você tá quase dormindo, cara. Você tá muito feijado. É, eu tô bastante mal, que já é meia-noite e meia aí. E elas conseguiram. Agora elas conseguiram explodir ele no tiro. Então você não pode ter feito isso desde o início. E ficou só as perninhas dele, que é ridículo. Pronto, agora o Shinji fricou de vez. Acabou. Acabou. Se ele ficasse com o Shinji, ele ia ser o quê? Passivo ou ativo? Caramba, difícil, hein? Acho que nenhum, obrigar pra ser acho que nenhum dos dois, cara. Acho que ia sentar cada um num canto do quarto e iam chorar. Eles iam ser emos. Ah, não acabou ainda não. Ah, não, só crédito. Eu realmente fiquei com sono, cara. Não é sacanagem. Eu tô muito mal. Para isso, pelo amor de Deus. Você nem conseguiu colocar todo mundo pra dormir, cara. Já tá de madrugada. Eu já acabei de comer uma bala horrível. Entendeu? O dia foi já tinha sido meio deprimente. Pelo amor de Deus. Ai, você deu uma narigada no microfone. E fica... Tá mais pra você ter dado uma microfonada no nariz do cara, né? É o que eles escolhem muito bem a música, né? Eles fizeram um anime com uma música de fundo pra gente dormir mesmo. Assim, olha essa engine, sabe? Se você não dormiu ainda, você vai dormir agora. É, tudo um animezinho promocional de jogo, então cutscene quando é em anime, pra sempre é podrinho mesmo. Só que isso aí, se é pra animar, pra pessoa assistir o jogo, eles deviam se esforçar um pouco mais. Assistir o jogo é ótimo, jogar o jogo, né? Mas o conselho, pelo menos, com esse segundo animezinho, ele consegue apresentar um conceito interessante. Um plot twist legal no final, e né? E rola uma curiosidade pra você querer saber como esse jogo continua a partir daí. O outro não dá a menor vontade de você ver. Como eu disse, isso faz a gente achar outras animações porcas melhores. Eu tô achando agora a animação de Street Fighter 4 belíssima, esplendorosa. Mas não é assim não, cara. Mas, agora se você for parar pra pensar, cara, se foi necessário fazer esses dois OVAs pra promover o jogo, imagine a qualidade desse jogo. Eu ainda ficaria com o primeiro por conta do Moe e do fanservice. Cara, o jogo... Eu não sei que Moe e que fanservice você viu ali, eu não vi nenhum. Além da garota com lama. Não, É tosco. Eu devo dizer que a única coisa que conseguiu me deixar quite aroused foi a asfixia da garota, porque asfixia é legal sempre. Pena que ela não morreu, se ela tivesse morrido seria mais interessante. Eu gostei da cabeça da auto explodindo. A cabeça da garota explodindo, que eu não consigo lembrar o character design dela. Eu acho que ela é loira, né? Faz, mas foi legal. Eu só falei que ficaria com aquele no tipo, escolher um dos dois. Ah, não, mas os dois são horríveis e eu não quero isso pra minha vida nunca. O primeiro ele tem mais ritmo. Jura? É todo mundo parado, mas tem mais ritmo. É, ele é parado, mas as coisas têm ritmo. Tem cortes bizarros com flashbacks bizarros e a garota descobrindo que ama o cara no meio do nada. Sem motivo aparente. Esse não, esses são cenas de ação muito paradas. Cenas de ação mais paradas que eu vi na minha vida. O conceito é interessante. Não, cara, as cenas de ação não tinha. Porque nesse, na verdade, tinha cena de ação. No outro não tinha cena de ação. Você tinha um take. No outro take já tinha acontecido a ação longe dos nossos olhos, entendeu? Eu não sei o que é pior. Acho que ainda prefiro o primeiro. Me deu menos sono. É, cara, eu preciso dormir. Nesse caso, eu acho que foi pela ordem dos fatores, realmente. Se a gente trocasse a ordem, o sono agora seria o mesmo. Não sei. Eu sei que... É isso. Esse GCast, vocês aprenderam que... Se você ouviu até aqui, você tem muita fibra. Vocês aprenderam que nunca chupem balas chamadas Super Lemon. E nunca assistam. Então esse programa provavelmente teve time travel. Esse programa também não fez sentido. Foi um review de dois animes muito chatos. E agora vocês sabem o que é ruim. E balas. Provavelmente, no final das contas, vai ser o podcast mais épico da história. Eu vou botar uma trilha sonora legal. Eu não posso botar trilha sonora porque a pessoa tem que acompanhar junto, assistindo. Não posso botar trilha sonora. Pode durante a chupação das balas. Ah, de balas eu vou botar música clássica de fundo. Igual esse Mars Destruction. Marte da Destruição. Qual o sentido desse título? É porque Mars é o nome da roupa. E também é de onde eles vieram, os humanos. É, porque Marte é o nome da roupa e eles vieram invadir a Terra. Os humanos vieram invadir a Terra. A roupa, na verdade, é o opressor ali dos Earthlings originais. Ai, eu tô tão deprimido que eu não tô conseguindo terminar o GKS. Esse segundo anime conseguiu me afetar mais que o primeiro. O primeiro eu achei mais divertido. Pô, de Black. Tô malzão, cara. Cara, Eu acho que eu ainda tenho filmagem de vocês cantando não. Amigo Fura-Olho pra guria inglesa. A melhor parte que você perdeu, cara, só não tem lá, que é quando a gente empolgou e ficou, irmão, tu tem que lutar por amor. Cara, é, a melhor parte desse Jackass vem no final agora. Os dois, nós três estávamos bebendo no fim de ano, né? Foi fim de ano? Não, foi logo depois da gravação daquele Mark II lá de... Poderoso Paixão. Quem não percebeu, a último Mark II sobre a fita italiana, a gente tava completamente bêbado. Principalmente o live, viu? Ele tava muito louco. Não, mas depois ficou um pouco pior. Eles encontraram uma menina super inexpressiva no chat roulette e começaram a... Inglesinha linda, inexpressiva, caramba. Você que não sabe apreciar a beleza das inglesas. Era uma inglesinha que... Alternativas. Eu comecei a brincar de encher a bola dela pra ver se ela esboçava alguma reação em algum momento, mas não, sem fazer cara de bunda. Meu Deus, o que é que ela tem sentimentos? Totalmente inexpressiva, e eles começaram a gritar, pular, dançar na frente da câmera, cantando Amigo Fura-Olho. Ela queria que a gente cantasse dueto. Pra ela. Eu falei, você quer ouvir uma música popular brasileira, uma música boa? Antes disso, eles cantaram alguma música de anime também. É, eles cantaram Lady Gaga, não foi? Não, é S-Club 7. É isso mesmo, eu lembro. É uma banda... A gente cantou Mother Britney também, não cantou? Cantou o quê? Mother Britney. A gente cantou Britney, a gente cantou S-Club 7 e depois a gente cantou Amigo Fura-Olho. A gente pode colocar pelo menos o áudio disso, não pode não, não pode, no final? Não, a gente não pode não, não pode não. Estourou o tempo. Opa, estourou! Olha só, eu vou... Acabou o tempo do programa, fiquem agora com o jornal do... Eu vou upar, colocar no rap de share e vai estar nos comentários. Eu fui deleto! A gente tem controle nos comentários, seu bobão. Aliás, se você bota o link, a gente só entra se a gente aprovar. Tem uma comunidade no Orkut que eu acho que ainda sou o dono, eu coloco lá. Ai, tchau, pessoas. Eu tô ouvindo a música do Joe, isso me diz que eu preciso muito ir pra casa. Espero que ninguém tenha se matado durante a gravação desse Jackass, a gente vai tentar sobreviver. Se semana que vem não tiver Jackass, porque a gente não aguentou e se suicidou durante essa noite. Tchau para todos. Beijo, abraço nas crianças e até mais. O Luan tá fazendo alguma coisa. Eu acho melhor parar a gravação. Rápido.